anos foram se passando. Novas e modernas tecnologias implantadas. O Popson já se tornara uma empresa de sucesso no segmento de aparelhagem. Tanto que para conseguir suprir a demanda de shows, o Popson foi a única empresa de som do Pará a ter 4 aparelhagens ao mesmo tempo tocando por todo o Pará. Popson. Éramos Popson 1. Popson 2. Equilibra! Popson 3. E o Popson 4. E agora chegou o Popson 1 da Amazônia! Bora começar o show da Amanda, na moral, Jonathan! O que é que você tem por aí, DJ? Olá, DJ Jamerson. Olá, DJ Jamerson. Olá, DJ Jamerson. Bota a pressão nessa galera. Agora. É agora! Vai começar! Vai começar! Vai começar! A pressão! Opção! Me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. Volta a pensar o planeta show. Falta dela, namorar com ela. E dos beijos com o calor que ela dava por amor. Sarari, sariron. Oi, amor! Vai chegando na manha, na moral, Popson, Águia da Amazônia. Nessa grande festa tão esperada, tão aguardada. Aí pelo público, pela galera que curte essas aparelhagens. Tanto o Príncipe Mineiro, quanto o Tupinambá, quanto o Popson, a galera do Rubi. Essa festa tá aguardada e começou! Literalmente uma grande festa! Olha o gigante das aparelhagens aí! Popson! O Águia da Amazônia! Chama abraçando nossos amigos seguidores e amigos Unino e Amada aqui comigo, mas Maurício Carioca, um abraço pra você também! Alô, bolo, rei do peixe! Ele veio de Irituia porque ele dá valor. Popson. Segura. Sou a equipe, tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. Curtindo o novo Príncipe Negro. A mega coroa agita o bombão. Sou a equipe, tô nem vendo. Meu amigo Júnior do Botel, Casal Feliz, tá comigo também. Curtindo. Um abraço pra você, Fábio da Pedreira. Alô, DJ Tom Máximo. Alô, DJ Jaderson. Lindo de corpo. Para o equipe curtindo a vida também, Wesley. Pedagogia do Sul, um abraço pra você. E já não sou querendo mandar mais um pessoal agradecer a presença. Meu parceiro, meu amigo, meu irmão, meu produtor. O meu professor DJ Anderson Melo. E Anderson, cadê você, Calvo? Na hora que tu chegou, todo mundo sumiu. Alô, Anderson! Popson! Um abraço pra você. Que na categoria. Fala, meu amigo Tony Silva, Alô GDU. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Se acha... Calma, isso aqui tem um pai unido também. Águia da Amazônia. Pode fazer comigo o que faz mais outra de Dirginho André. Cale sua boca e sonha. É, tudão. Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. E a nossa amiga Mega? Alô, Mega! Eu te usei, te iludi. Um abraço pra você. Alô, Jordão, beleza? Do jeito que você fez, eu não gostei. É assim que o Top Sul vai. Já meto de estação na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Sem falar de ti, assim. Já meto no gosto a tua camisa. No banheiro teu amor se te avisa. Te compreender. Aqui, ó, você também aí. O nome da equipe Esquadrão do Águia. Meu amigo Pezão, alô, Débora. Quero te ter. Esse amor de contrabando. Só ficar de vez em quando eu quero viver. Meu amigo Jefferson Pena. Um abraço pra você, já filmando tudo, registrando o provisor. Alô, Alexandre do Marumanha. Eu sei que tu é. Trazendo o que é nosso, o que é tradição e o que é histórico. Pop Song, como tudo começou. Claro que passa do meu pão. Bora, planeta show! Meu parceiro Blade da equipe acabou o sossego. Sempre eu falo, curte o Pop Som, se torna um vício. E ontem ele esteve com a gente no Ibirapuera e hoje está com a gente, né, meu irmão? Já gostando demais do. Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre. Quero mais uma! Belo de no Brasil. Bora, DJ Janderson. Tá na hora do caqueado do Doudinho. Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem. E na rua, cante! O arrasta povo. Popson. Popson. Tudo aconteceu, nosso amor. E aí você canta pro seu grande amor, como é que é? Você não sai da minha memória, mesmo assim. Meu amigo Júnior Alucinado, Madeirito, o fã da equipe União Raidec. Aqui com a gente, um super abraço pra vocês também. Minha. Bora, Juninho, mano! Esse amor que não vai. Maurício Carioca, todo mundo ostentando desde ontem. Alô, Paulo, rei do peixe! Bora pro V-Live! Assim, assim! No Mega Proof, né? E o pop do Mega! Ficou um vício, você vem me procurando. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama. Você jura que me ama e me pede pra ficar. E agora? Logo agora que eu quase esqueci. Meu amigo Pio da equipe Xerox também, lá do CDP. Super abraço pra você, garoto. É tudo! Bora, Pio! Meu amigo Montora, Daniel, você já tá na área também. Homem das curvas. Um abraço, garotinho. Meu velho aguarda, pessoal, e a dona Débora tá de boa. É assim que o Gordinho vai começando, bora! Manda puro desejo, o DJ Léo e o DJ, a nova onda do Pará. Já dançou. Eu já sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. E olha só, primeira dama, alô, Danilo! Olha o Danilo! Almir GD15, alô, Romelo Calado! Um abraço pra você! Aquela impressão do pop, né, meu irmão? Nossas relações públicas, o nosso grande parceiro, amigo. Amigo, olha o Zeca da Joia! Deixa eu mostrar um negócio, peraí. Parecia jogo treino, Júlio. Um abraço, galera da equipe Curtida a Vida, o Cláudio, a Nayara e a Siga! Meu parceiro DJ Anderson Melo, ao lado do nosso amigo parceiro DJ Foca. E aí, Foca? E aí, Chuchu? Oi, Foca! Oi, meu amor! Um abraço, Foca! Um abraço pra você! Meu amigo Maurício Carioca! E aí, Maurício, bora? Abraço! Um abraço pra você! Meu amigo Marivaldo, lá do meu setor! Lá de São João da Bola, tá ali no meio! Um abraço pra você, Marivaldo! Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Rodrigo GDP e todo o meu exército GDP já na área. Bora, Rodrigo! Mas eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Os velha guarda, meu irmão. Pop Song, como tudo começou. Madruga! Tá gravando? Cadê o meu, hein, aqui, ó? Tá gravando? Meu amigo aqui, ó, Esquadrão do Águia, uniformizado, combo personalizado e tudo mais. O que, que eles estão, hein? Vamos! Um abraço pra você. Parceiro Smith Lances. Nossa amiga Adriana e o Júnior. Abraço, meu amigo Smith. Volta pra mim. Pop-Som. Meu parceiro amigo Fábio da Bandeira, Dani Júnior no casal feliz, meu rei, é o rei do marisco, meu, o bolão Matrix, para a bola, o Pis. Toda a família Betonze ali no Tapanã. Um abraço pra vocês também do Jaderson. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. E você? Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Meu amigo Tony Silva da GBU tá com a gente. Um abraço pra você, Tony. Minha amiga Alexandra Marambaia por ali. Um abraço, garotinho. Um abraço pra você. E o nosso exército GDP, fabuloso Raiz Boy, o Davidson, General Rodrigo, Digão da Curuzu, meu amigo Gerson Chocolate, minha Carolzinho Gilson Fúria, inclusive estávamos agora há pouco lá no aniversário dele. Um abraço pra você, meu irmão. O Mão da Bíblia, alô, gladiador Fábio Fope, meu amigo HD, o velho aguarda, meu irmão. Alô, Marcelo Raifaia. E a sua joa pimentada tá de boa, tá no pop. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Assim, vai. Manda aí, MCG, sucesso. Gordinho! Hoje eu tô de mini saia. Meu amigo Rubinho, loja estatuais! Alô, Blender! Com a gente, um abraço pra vocês também! Olha o rebolado dela, mas olha o rebolado dela. Pipi, virou de vez. Pipi, virou de vez. O exército GDP! Eita, mas eu gosto da vermelha. Considerado Carlos Matrix. Só dá pra saber se acontecer. Alô, Thiago! O da Redley tá com a gente também, né, Carlos? É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos dos amantes. E na hora que eu te beijei, será que vai? Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos. As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Do águia, do águia, do águia, do águia, do águia, do águia, do águia, do águia. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. O que ninguém derruba. Pode copiar. copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos pau de seu nome. Bora que é soltado com o vecino! Vontade de Ellison e Juninho. E tem o Wesley e os gordinhos. Aí novinha vai descendo gostosinho. É o pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Olha meu parceiro Moisés Costa! Nosso amigo Moisés Costa representando a São Vlad! Grande Moisés! O sonoplástico! O visitor! Meu amigo Moisés Costa, o sonoplástico da Rádio Metropolitana FM! Ele e os mascarados lá do bairro do Arco! Alô, Didi Jarderson! Detona mais uma! Do pop, né? Tamo a gente, um abraço no bolo! Bolo Rei do Peixe, um abraço, garotinho! Agradecer também a presença do meu parceiro Paulinho da Alto Forte Lanches! Minha amiga Laricinha, quanto tempo não vejo você, Laricinha! E o aniversariante do dia hoje, meu amigo Chumi! Parabéns, Chumi! Felicidade, sucesso, saúde, muitos anos de vida pra você! E continue sempre aqui no Pop Só! Parabéns, Chumi! Esse Pop Só é uma loucura! Você dança todo. Aqui você dança todos os ritmos em uma só festa. Porque o pop é tudão. Esse é tudão! Pop Som! Foi pra isso que voltamos para a Zão! Pra resgatar as músicas boas, como tocava no tempo do Pop 1, e no Pop 2, e no Pop 3, e no Pop 4, o Gordinho Wesley Josimar traz pra você agora! Ei, o Pop é o Pop! Na da janela, fica sempre a me olhar. Alô, Imperador Miguel da GDK! Eu quero falar. Com a gente, um abraço, meu irmão. Eu preciso me entregar. Olá, Paturi! O meu amor. Oi, meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar pouquinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela, né? Só dela. Meu amigo Celora, alô, eu dei. Só pra ela. Meu amigo Borrudo, alô, Blaine. É só dela. Gostoso, meu irmão! O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. O Pop é o Pop. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Fala, meu exército GDP! Fabuloso Right Boy, o Davidson, General Rodrigo, alô, Digão da Curuzu, meu amigo Gerson Chocolate, o DJ da galera, né, meu irmão? Alô, Carolzinho, alô, Gilson Fúria! É tão grande. Meu amigo Rubão da Mídia, o gladiador Fábio Fob, o HD velho agora. Segura, pesão! Isso, carioca, hein? Eu te amo demais. Hoje até sou capaz. Alô, Thiago da Renley! Um abraço pra você, meu irmão. Camila Mendonça do Tafunã. Barulho! Tinha tua idade essa época aí, barulho! Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal! O velho aguarda Átila Promoter! Olha a cama, Átila! Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Vou te falar, Gigi. Quando estava com você, era tão gostoso, tão... Meu amigo Pezão, a Débora! Meu amigo aqui, ó, e todo o esquadrão do Águia, tá com a gente, do Bill Wesley! Já tomando tudo! Agora o que me resta é encontrar alguém. Parceiro Patilha, amigo de velha guarda, quanto tempo não vejo você, Patilha! Homem do Rubi, abraço, Patilha! Homem do Rubi, abraço, amigo Rubi das Joas Estátuas! Júnior Alucinado, amigo Madeirinho, União Raiteca, aqui do meu lado direito, Alexandre da Marambaia, tá todo mundo! Esse pop é diferente, tem que dançar! É tudão! Pop Song, como tudo começou! Seus olhos negros, luz no escuro. Janderson! Aqui tá aqui ao lado, o Dindio Boy. O homem é bom, o homem é espetacular. Oi, Dindio! Oi, meu amor! Sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, de te ter. Meu amigo Pio da equipe Xerox, segura ali no meio. Vem pra cá, Bonini, vem, Pio. Pio, Pio. Atenção, Neguinho. Mas não é o Neguinho do Pop, não. Neguinho do Rubinho aparecendo lá. Vamos pro Ninho, Neguinho. Vamos na aparelhagem do Neguinho. Do e aí, Fábio Fope? Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, eu achei que o Castanhal jogou melhor, viu? Coisa mais linda que eu já senti. Jogou, né? Lá em casa dizem que eu tô estranho, meus colegas se afastam de mim. Meu amigo Edilson Rex, tá com a gente também! Alô, Edilson! Pode descobrir meu segredo. É o número, Josimar! Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Olha o beijo! Doce beijo, até me deu. Já dançou. Doce beijo, assim eu. Doce beijo, quero te amar. Parceiro Josimar, velha guarda, por onde se anda, parceiro? Opa! Aqui no Ninho do Águia, recepcionando a família Pop. E a gente abraça com muito carinho o Ine parceirão Baruíto, velha guarda. Alô, Baruíto! Meu amigo Paturi da Pedreira, Júlio do Boteco Casal Feliz. Alô, Bel! A você, papai. Fabinho Pop da Pedreira. E aí, meu amigo Nildo, alô Nildo, rei dos piripichinhos, sendo com a gente no Pop, é o gigante das aparelhagens, é o nosso Pop Show, daqui a pouquinho tem Rubi, tem Tupinambá, tem Príncipe Negro, e a onda vai rolando aqui no Pop, bora Gordinho, bora Wesley! Pop Show! Ei, o Pop é o Pop! Xisca! Quando você escutar, sei que você vai lembrar. Top som. Os momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou. Esse cachê de 500, rápido. Amigo, meu irmão, meu professor, DJ Anderson Melo. Espero na volta, Anderson. Faz café lá na Pago. DJ Foca! Bora, Foca, mente, bora na aparelhagem, Foca! Aonde é que? Um abraço, amigo Max do Pop Brega, acompanhado de sua esposa Michele, os amigos Zega da Joia! E vai dançando, vai dançando, vai girando, vai dançando, vai girando. E gira essa gatilha, vai girando assim, assim. E dança tudo, dança tudo. É tudão. É agora. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Cacique de El! Na ponte aérea pra amigo Cacique de El! Tempo bom, hein? É um homem que já tá ensaiando da quadrilha já. Meu bem, só quero te ver feliz. Bora, GDP! Hoje vamos amanhecer, né, GDP? Aí só Deus sabe onde vai parar. Ei, Jesus! O nosso amigo Pezão e também a Débora, esse casal maravilhoso, convidado especial para essa noitada hoje, dos gigantes aqui no planeta, show! Legal, hein? Um abraço, meu amigo, Fogo, Rei do Peixe, ele e a primeira dama também aqui com a gente, desde cedinho, curtindo o Pop Show, a gente abraça com muito carinho, obrigado, meu parceiro e amigo Rony Show! Fala, Rony! E aí, Gozinho, como é que é, papai? Bota pra cima! Oi! Que mais gostoso! Pop Song. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Esse gordinho é só mentira. Você mentiu, meu amor. Pop Song. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. É uma loucura, planeta show! Esse Pop Som! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Vamos levando o nosso som bem na manha, bem reduzido. De boa, bem reduzido, vamos lá. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. Meu amigo Tony Silva da GDU, agora a gente, um abraço, Tony. Olha meu parceiro Thiago Play! Aqui do lado, meu amigo Thiago Play, curtindo o Pop Som Águia na Amazônia! Olha a Derek, o empresário Derek Chitara, dona Adriana! Galera da equipe Escura Olhos, eu fico comigo, curtindo o Pop Som Águia na Amazônia! Rumi! Pop Som, Príncipe Negro, Tupinambá, o Gigante! Chegou a grande hora. Atenção, minha produção do Bob Show. Bora começar o show. Bob Show. Atenção, fotógrafo aí do evento. Prepara, mano, que vai começar o show. Apresenta para a família mais uma história de sucesso. Há quase 30 anos atrás, nascia o Bobson. Uma aparelhagem pequena, mas que mesmo com poucos recursos técnicos da época, começa a se destacar no cenário paraense. Para começar o show, Bob! Hoje a empresa Pop inova mais uma vez. Depois de uma minuciosa pesquisa de mercado e sempre preocupada em atender os anseios de seu público, ela traz de volta o Bobson. Bobson. Como tudo começou, visando retomar os antigos shows de aparelhagens, esse novo projeto da empresa Pop traz uma proposta diferente do que se vê hoje nos shows de aparelhagens. O Arrasta Povo Pop Som. O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. Águia da Amazônia chega para suprir os anseios do público que sentia saudades das inesquecíveis festas dos antigos Pop Songs, onde na mesma aparelhagem e em uma só festa, você vai curtir e dançar todos os ritmos e vertentes que o público paraense curte. Pop Song. Um novo conceito em aparelhagem sonora. E agora, meu águia, você já pode sobrevoar e bora pra cima da tua família, meu águia! O gigante das aparelhagens! Esse é o novo Pop Song. O Águia da Amazônia, uma aparelhagem moderna, que conta com os mais novos e sofisticados recursos tecnológicos e traz em seu comando uma equipe de DJs altamente competentes e preparada para fazer de sua festa um verdadeiro show. E aí, Janderson? Tá tudo certinho, meu gordinho? Tá tudo prontinho, Wesley! Alô, meu filho da guarda, Josimar, bora pra cima, gente, vai lutar, Josimar! Opa! Atenção, família! Os inesquecíveis shows do Pop estão de volta. Pois ele chegou. Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. E aí, chuchu? Tá gravando? tá gravando? Tá... Já que tá gravando, tá gravando, tá gravando. Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, na palma. Tá gravando. Um, dois, três, três. ما عرفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بكذا بواقة بواقة كاما بكذا بكذا antes de você dar essa bicada بكذا بكذا بكذا بكذا abre as duas asas pra tua família meu povo بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا e agora dá essa bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o top na pressão e as novinhas no ninho do... Deixa a mãozinha no chão! Dá-lhe bicada, bicada, bicada! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma. E agora? Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Mandinho. O novinho vai descendo gostosinho. Bora ver o exército GDP. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma. E aí minha produção, tudo certinho, tudo bonitinho. Prepara, bora, bora. Um, dois, três, agora vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho. Meu parceiro DJ Jaderson. E aí, Wesley? A parada é o seguinte: joga luz, só aqui na gente, só aqui na luz, só de três. Não sei se você sabe, mas hoje começou o campeonato paraense. E a minha torcida no Paysandu tá aqui ou não tá? Vou falar pra todo mundo, desculpa os remistas, mas eu sou Paysandu e tava na Curuzu hoje. Hoje eu tava lá e foi 3-0. Galera do papão, bate na palma da mão. Galera do papão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Galera do papão, na palma da mão. Quem é que torce pro Paysandu, dá um grito. E aí, Jaderson, teu rimo vem ou não vem? Realmente, Wesley, como você falou, hoje, domingo, começa o campeonato, porque o Remo joga hoje. E quem torce no clube do Remo, bota a mãozinha em cima e bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão e quem tá bem forte, sai, sai da frente! E sai, sai da frente! Bora na contagem, DJ! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, e agora! treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, DJ Wesley! Bora, meu amigo Maurício Carioca! Vamos agitar agora! E agora? Então toca mais uma, DJ! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fugi bem, mas é em vão. Porque eu sei que não és pra ninguém. Isso que isso não pode ir além. Deixa o braço do carinho, nosso fabuloso Hype Boy. Alô, Davidson, General Rodrigo, Digão da Cruz, Gerson Chocolate. Alô, Carolzinha, Chusso Fúria. Meu amigo Romão da Mente, o gladiador Fábio Fop. Alô, HD, Velha Gordo. Meu amigo Pezão, alô, Débora. Esquadrão do Águia também. Vamos parar de brincar. Juninho e amada Mantona, Daniela. Nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. E toma corda, toma corda, toma corda. E toma corda, tem futique. A nossa história chegou ao fim. O pianinho, meu bozinho. Bora, vai. O Águia da Amazônia. Joga a mãozinha pra cima aí! Quem é que gosta dessa aparelhagem? Quem é que gosta do pop? Joga a mãozinha pra cima! Bate no pulso e canta que eu quero ouvir! É pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Não, pera aí pra mim. Pera aí, eu vou botar essa música que eu quero ouvir. A família pop canta, vai. Vamos agitar agora! Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, sou louco, eu me confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. E quarta-feira tem Botiguim, o final do concurso de Garota Pop, valendo 5 mil reais em dinheiro. E aí, equipe curtindo a vida. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. E faz 300 de GDP, né, meu irmão? Meu vício. Muita onda, quarta-feira. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. Volta pro Peoninho, meu águia. Você pode voltar pro seu ninho, meu águia. Volta pro seu ninho, meu águia. Na mania, na moral, bora, meu pop! Pop som, luz, cores e um verdadeiro show audiovisual. Bora voar, meu pop! Ele é tudo o nosso amigo Vitor da Vila, tá aqui com a gente, tá aniversário hoje. Parabéns, Emerson, felicidades. E aí, Marinho, valeu, obrigado. Emerson, alô, Vitor da Vila. O nosso amigo Maxi, do Pop e Brega, em companhia do Barulho. E a primeira dama, né, tá aqui com a gente, alô, Zeca da Joia. Hoje é no mês também, comemorando o seu aniversário aqui com a gente. Parabéns pra você, Chumbi. Valeu, Marinho. Valeu pela presença, pressão total. Alô, Megalite. Alô, Jordão. Valeu, esse casal maravilhoso sempre com a gente. E a gente gosta realmente de coração, viu? Obrigado pela vida. Obrigado pela presença. Valeu. Cidade, Jaderson. Bora, Wesley. Essa grande festa, até porque não estamos sozinhos hoje. Tem Pop Som, Águia da Amazônia. Águia da Amazônia. E eu vou fazer uma sequência especial. Vou fazer uma sequência pra galera que curte as aparelhagens. Começando pelo príncipe. Pop Som. Alô, meu parceiro DJ Ivone, alô, Naná! Edilson, Edielson! Bora, garoto! Meu amor! Oi, meu amor! E o performático DJ Jean Paulo! Experiência! Vida de corpo! Majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. seu Ninho. Volta pro seu Ninho, meu águia. Eu quero fazer uma pequena, uma singela homenagem. Todas e singela homenagem, toda pequena. Toda singela homenagem será pequena pra grandiosa. Grandiosa história que esse homem deixou. Esse mês aí tivemos a perda do meu tio Gerard, faz parte da empresa da família Rubi. Ela deixou aí. Alô, meu primo Gerardzinho, alô, minha família Rubi. No telão do Top Zoom, pode botar meu tio Gerard. Alô, família Rubi! Alô, não tem na vida o som, mas a pedra vem pra cá. Chega de pedir mais uma chance. Pra mim é um lance, não preciso de você. Vai ser outro bambu da mão daí. Falei, pô. Eu bem que tava certo em duvidar. Suas saídinhas pude te chumar. E você toda safadinha. Se tem jeito de dancinha, pude reconsiderada detonar. Eu juro você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. Pega todo mundo, vai fazer. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. Pega todo mundo, vai fazer. Se tem que ver. Jordan Belém, vocês também. Bora, meu parceiro Charles, já estamos chegando no nosso horário. Já já tem a galera do Rubim, mas antes eu gostaria que a galera colocasse a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E faz! E logo, bichinho! Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Edson na pressão. Mandinho tá chegando, é o pop em ação. Da cerveja aí, o uísque Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do... Bora, meu Josimar, cadê você, Josimar! Opa! Beleza, Wesley? Legal, maninho! E a gente, aqui hoje, no Gigante dos Aparelhagens, esse projeto que tá começando hoje, grave bem essa data, viu? Gigante dos Aparelhagens! A gente já tivemos aí gigantes do brega, gigantes do samba, do forró, gigantes do Brasil e outros mais, claro! As aparelhagens, a nossa cultura paraense, não poderia deixar de ficar de fora. E tivemos aí a iniciativa de fazer o gigante das aparelhagens.